Reflita só um momento. Reflita só um momento. Reflita só um momento. Liga as turbinas da sua mente e voa pra longe. Vai pra onde quiser, desde que fique a ponte. Já não tem mais espaço, já não tem distância. Tudo pra você até aonde a vista alcança. Tira o peso dos seus ombros e vê se descansa. Entra na roda com as crianças e brinca de ciranda. Estende a rede na varanda e se balança. Escuta a música divina e entra na dança. Chegou o carta pra você, não é cobrança. São linhas e linhas de perseverança, escritas por quem acredita em cada ano da sua vida. Pega essa carta e vai ler na beira do lago. Depois que lê, se olha no reflexo do lago. Solta a voz e canta o hino. Agradece pela semelhança que tem com o divino. Pra um mergulho, quem tem o bom Jesus não precisa de bagulho. Um momento de sossego, um momento de sossego. Um momento pra relaxar, pra esquecer das brigas, das feridas dessa vida. Entrar na batida e viajar. Um momento pra meditar, pra ajoelhar, se analisar. Fica solto no ar, deixar o corpo leve. Fazer uma prece, render graças e louvar. Agora no espelho, vai. O que é que você vê? Diga. Será que o cara do outro lado é mesmo um reflexo de você? Parece meio cansado e esgotado, olho fundo de quem tá desiludido com o mundo. Tenta para tudo que cê tá fazendo, dando liberdade agora pro seu pensamento. Antes mesmo do seu nascimento, houve um momento em que o Criador te planejou. Teus pais ele juntou até que um dia a menstruação da tua mãe atrasou. Você não é um acidente, quando você nasceu Deus ficou contente. Mas tua ideia fixa de ser independente vai te frustrar. Só nos braços do Senhor conseguirá realmente descansar. Um momento de sossego, um momento de sossego. Um momento pra relaxar, pra esquecer das brigas, das feridas dessa vida. Entrar na batida e viajar. Um momento pra meditar, pra ajoelhar, se analisar. Fica solto no ar, deixar o corpo leve. Fazer uma prece, render graças e louvar. Que viagem mais louca, que viagem doideira. O rei ressuscitou mesmo pregado na madeira. Que viagem mais louca, que viagem maneira. O rei senta na mesa com mendigo e banqueteia. Aqui não tem noite, aqui não tem dia. Tá tipo Alice no País das Maravilhas. A chave da vida tá na mão do leão. Então pede licença e abre o portão. Um momento de sossego, um momento de sossego. Um momento pra relaxar, pra esquecer das brigas, das feridas dessa vida. Entrar na batida e viajar. Um momento pra meditar, pra ajoelhar, se analisar. Fica solto no ar, deixar o corpo leve. Fazer uma prece, render graças e louvar. Pra que se preocupar, se você pode relaxar? Você tem um Deus em quem pode confiar. Pra que se preocupar, se você pode relaxar? Você tem um Deus em quem pode confiar. Fica relax, passa no vortex. Vem pra dimensão de quem não tem preocupação. Fica relax, passa no vortex. Vem pra dimensão de quem não tem preocupação. Fica relax, passa no vortex. Vem pra dimensão de quem não tem preocupação. Fica relax, passa no vortex. Vem pra dimensão de quem não tem preocupação.